Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E 2014 tá indo embora. Hoje acabou mesmo. Acabou, não tem jeito. Hoje é o último dia do ano de 2014. É, rapaz, um ano pesado, difícil. Pro Brasil, para os brasileiros. E principalmente para mim e para nossa família, né? Foi um ano terrível. Mas hoje, ó, eu vou começar hoje a mostrar para vocês aquelas músicas, aqueles artistas que foram os mais tocados do ano. Eu vou fazer o programa normal até um certo ponto, daí para frente, porque eu fiz o programa de amanhã, do dia 1º e do dia 2, mas foi pouco, não deu para botar os artistas todos. Muita gente fez sucesso esse ano. E é claro, eu não estou dizendo que são os artistas que tocaram no Brasil inteiro, são os artistas que tocaram no programa Cleiton Aguiar. São as mais tocadas do ano no programa Cleiton Aguiar. Porque eu sou diferente dos outros. Aqui no meu programa não é a gravadora que paga, não é o artista que paga, não. Eu toco o que o povo quer escutar. Então dá uma diferença. E dá uma diferença grande, viu? É claro que tem muitos artistas que tocam em tudo quanto é lugar e tocam aqui também. Mas na nossa relação, você vai ver artistas que não tocam nas outras rádios, porque eles não têm dinheiro para pagar para tocar, né? Então, são as mais tocadas do programa Cleiton Aguiar. Um pedaço hoje, o programa de amanhã todinho, de quinta-feira, e o programa de sexta-feira todinho, com as mais tocadas do ano no programa Cleiton Aguiar. Eu começo trazendo aí, essa dupla é nova, mas eu gostei. Alex e Gabriel, Se Ainda Me Ama. Esquecer de arrancar de mim, não tem jeito. Já virou paixão descompassada, bate forte no meu peito. Foi só um deslize, te perdi naquele dia que tudo aconteceu. Foi um erro meu, mas peço perdão. Os nossos momentos, quanta coisa aconteceu. Um grande amor que vivemos. Hoje estou sofrendo nessa solidão, perdido de paixão, tô morrendo. A distância é muito grande, eu sei você é linda, quem sou eu? Mas te amo. Sem você aqui, pobre coração, vive reclamando. O amor é lindo enquanto dura, mas quando se acaba é solidão. Quero ter você aqui comigo e não tem solução. Vê se entende no meu coração. Sei que errei, eu te peço perdão. Deixe de orgulho e venha correndo. É impossível deixar de te amar. Quando quiser você pode voltar. Se ainda me ama, vai me perdoar. Quanta coisa aconteceu, um grande amor e vivemos. Hoje estou sofrendo nessa solidão, perdido de paixão, tô morrendo. A distância é muito grande, eu sei, você é linda, quem sou eu? Mas te amo. Sem você aqui, pobre coração, vive reclamando. O amor é lindo enquanto dura, mas quando se acaba é solidão. Quero ter você aqui comigo e não tem solução. Vê se entende o meu coração. Sei que errei, eu te peço perdão. Deixe de orgulho e venha correndo. É impossível deixar de te amar. Quando quiser você pode voltar. Se ainda me ama, vai me perdoar. Lararulara. Alex e Gabriel, se ainda me ama. Para tocar no programa Cleiton Guiar tem dois jeitos. Um jeito é o povo pedir. Pediu, eu toco. Outro jeito é eu agradar. Eu não preciso conhecer, por exemplo, Alex e Gabriel. Nunca vi falar, não sei onde mora, não sei quem são. Mas a música deles chegou para mim aqui, eu escutei. Toda música que chega, eu escuto. Se a música estiver bem gravada, se não falar mal das mulheres, se não tiver palavrão, se não tiver esculhambação, eu vou mostrar no programa aqui. Como eu mostrei a música desses meninos aqui o ano passado, está fazendo um ano, né, que nós lançamos aqui uma música deles, que foi um grande sucesso, e aí outras músicas já vieram atrás, né, que são Os Meus Afilhados Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Eliane Samuel, Melô do Marido, Amor, Já Tô Indo. Essas meninas fizeram um grande sucesso. Uma delas persiste até hoje, né? A companheira dela já trocou algumas vezes, mas na década de 80, princípio de 90, eles conseguiram um sucesso muito grande. Eu estou falando de As Marcianas, Chuvas de Verão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Vejo você vindo no raio de lua. Será que vem pra mim viver? Não sei se devo acreditar. Um calafrio me toma o corpo e faz em mim o que bem quer. Brotar no peito a flor mulher. Seu perfume me seduz, seu olhar me traz a luz. No entardecer eu me entrego em suas mãos, que me afaga e traz prazer. E como chuvas de verão amadureceu em mim, amadureceu em mim. Seu perfume me seduz, seu olhar me traz a luz. No entardecer eu me entrego em suas mãos, que me afaga e traz prazer. E como chuvas de verão que rega campos e jardins, você regou meu coração, se fez o fruto da estação que amadureceu em mim. Você regou meu coração, se fez o fruto da estação que amadureceu em mim. Que amadureceu em mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, As Marcianas, Chuvas de Verão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Atenção, senhores produtores, presidentes de sindicatos rurais, você que é organizador de eventos, você que é prefeito municipal, diretor social de clube, dono de churrascaria que promove eventos, dono daquela lanchonete da moda que gosta de fazer um show, a RBM Música tem o show do tamanho que você precisar. Nós temos desde a estrela da companhia, que é o Amado Batista, até os artistas que estão começando, que são muito talentosos, mas estão começando, e que o cachê é bem pequenininho comparado com o cachê do Amado Batista, né? Nós temos a Eliane Samuel, nós temos o Wagner Simão, o Djalma Lima, temos a internacional Márcia Ferreira, que está agora no novo estilo, cantando música gospel, o criador de sucesso, Zé Delson Moura, o Rael Braga, né? O de Paz na Cama, que fez, do Rael e Romário, que fez as pazes com o sucesso, uma das mais belas vozes do Brasil, a Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Você pode escolher o que você quiser, ligue 99981-3601-61 Brasília, 99981-3601, o e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com, você pode fazer contato pedindo um orçamento sem compromisso. E tem também o show Saudade Nacional, que junta no mesmo show Márcia Ferreira, Adelson Moura e Cleiton Aguiar. À sua disposição, 61-9981-3601. Os meninos do Seu Valdomiro, Rony e Ricardo, Saudade Dela. Vamos lá! Não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou mês. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. O estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva e vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me matar. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Sai do São João, Rony Ricardo. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. O estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Eles vieram de Santa Catarina para fazer sucesso aqui no, na região central do Brasil. Rony e Ricardo, a música do Cleiton Aguiar, Saudade Dela. Eles vão estar comigo no próximo domingo no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão. Um dos maiores cantores e compositores do Brasil, Zé Ramalho, Avó Rai. Cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro com o brilho do seu colar. Na laje fria onde guardava sua camisa e seu alforje de caçador,

quem é você. Saio falando por aí e não queria nem saber se eu tava mal. Saio pegando geral, achando que tava por cima, agora cê vai ver. Eu saí dessa e tô mandando ver, e tô mandando ver. Vai sentir a pele, agora cê vai ver. Não tô nem aí, cê vai doer. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Tá sem moral, quem é você? Saiu falando por aí e não queria nem saber se eu tava mal. Saio pegando geral, achando que tava por cima, agora cê vai ver. Eu saí dessa e tô mandando ver, e tô mandando ver. Vai sentir a pele, agora cê vai ver. Não tô nem aí, se vai doer. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se me ver com outra, beijando na boca, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou João Marcelo e Juliano, aceita que dói menos. Eu não conhecia o João Marcelo nem o Juliano. Aí o Flávio Bejar mandou para mim a música dele. Essa é a importância do divulgador. Você que está começando, nem quem tá, já está terminando também, não dá conta de cobrir o Brasil inteiro, né? Você utiliza o divulgador porque ele faz o trabalho por você. Ele leva o seu trabalho na rádio, conversa. Por exemplo, o Flavinho tem 30 anos que ele faz esse mesmo roteiro lá em Minas Gerais. São mais de 300 rádios, né? Então não tem uma pessoa melhor para você entregar o seu trabalho. E o que o Flavinho falar, eu assino embaixo, que ele é meu amigo há mais de 30, quase 40 anos, né? E Flavinho, nós também é velho. É só ligar 61998136601. 61998136601. No próximo bloco, Moraes Moreira, Cleiton Aguiar e Maida e Marcelo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na década de 70, um pouco antes, né? No início dos anos 70, tinha uma turma da Bahia, se juntou lá no Rio de Janeiro, foram morar numa comunidade. Tudo porra louca, tudo fumador de maconha e pitador e compositor, que a confusão danada, mas produziram uns trabalhos maravilhosos. Depois eles começaram a casar e começaram a nascer os meninos, a responsabilidade veio e cada um tomou o seu rumo. E esse aqui era um dos integrantes dos Novos Baianos, um dos mais talentosos, e depois que saiu fora, acho que foi o que fez mais sucesso, né? Você lembra desta? Moraes Moreira, Pombo Correio. Espantar essa tristeza, que é certeza do amor traz pombo correio.

No próximo bloco tem mais sucessos, as mais tocadas do ano no programa Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa do último dia do ano de 2014, já vai tarde, viu, 2014, eu não vou ficar com saudade de você não, né? O 7-1 do Brasil para a Alemanha não foi nada, eu perdi, foi de 15-0 da vida, a vida levou o meu irmão, o Hélio Aguiar, não tem dor, né, maior do que essa. Meu irmão, a gente preparando para inaugurar a Super 95 FM de Coromandel, e ele sai fora do combinado e vai se encontrar com Deus, né? Então foi um ano, só esse episódio, fora outros episódios também, mas eu perdi muitos amigos esse ano, foi um ano terrível, 2014 não foi brincadeira. Mas nós estamos aí, enquanto Deus achar que precisa da gente aqui, nós estamos aí, vamos em frente, porque atrás vem gente. Ele fez as pazes com o sucesso, uma das mais tocadas no programa Cleiton Aguiar nesse ano que está terminando hoje, Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão. Já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar. E ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim. Traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão. Já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar. E ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim. Traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Rael Braga, Bebê Querendo Colo. O Rael estourou em 1992, se não me falha a memória, por aí afora. Ele estourou com Paz na Cama, né? Ele, Rael e Romário. E agora ele volta, parou um tempo, gravou com dupla, separou, gravou sozinho. E ele voltou com força total em 2014. E o público abraçou o Rael com essa música. E outras músicas também, mas essa aqui foi a primeira que emplacou Bebê Querendo Colo. Tem uma dupla aqui de Brasília, que eles estão fazendo já um trabalho forte, já tem uns 3 ou 4 anos, mas esse, o ano passado e esse ano foi o ano deles, né? Eu chego lá em Coromandel, eles têm um público grande lá, fui na Bahia, cheguei lá, estava o pessoal assistindo DVD deles nos botecos, né? Eu estou falando de Pedro Paulo e Matheus, Seu Jeito.

lágrimas as mãos. Me enganei, estava errado, sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Ela é bonitinha demais. A Paulinha Fernandes, várias músicas dela fizeram sucesso esse ano, né? Eu peguei essa última aqui, que foi o último sucesso dela, porque trouxe o Chitãozinho e Chororó, que é uma dupla que merece respeito, né? E a música é bonita, Pegando Lágrimas. Eu vou dar uma paradinha no próximo bloco, eu vou trazer uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o dia do balanço, né? Dia 31 de dezembro de 2014, o ano acabou, esse ano foi um ano terrível para mim, para minha família, perdemos muitos amigos, muitos parentes, né? A gente vai ficando mais velho e a coisa vai ficando séria. Por exemplo, nós estávamos organizando a festa dos amigos lá de Coromandel, dos 50 anos de formatura de 1964, 10 de nós já tinha subido para conversar com Deus. 20 dias antes da festa, o Irondes vai também, né? Sai fora do combinado e vai. Esse ano foi um ano em que a minha mulher lutou, está lutando ainda contra um câncer, graças a Deus, né? Tá sob cuidados de médicos espetaculares aqui de Brasília, mas é uma doença terrível, uma doença avassaladora, que atinge não só o paciente, não só o doente, mas atinge... A minha mulher diz o seguinte: eu não estou doente, eu tenho uma doença. É diferente, né? E ela enfrenta com muita galhardia, com muita coragem, mas essa doença, ela atinge a família, atinge os amigos, é uma doença terrível, né? E a gente chega uma hora que os médicos, a ciência... não responde aquilo que a gente precisa, mas Deus responde. Eu me lembro que o ano passado, nesta mesma época, a minha comadre Márcia Barbosa, esposa do meu amigo Goiani Barbosa, estava em casa, em Palmas, desenganada pelos médicos. O médico disse que ela não tinha chance, estava tomando 3 injeções de morfina por dia. E ontem eu tive, agora no Natal, eu estava vendo ela recebendo a família inteira lá na casa dela, lá em Palmas, ela sendo anfitriã, né, recuperou, os médicos não sabem explicar o que, que aconteceu. A fé em Jesus Cristo da minha comadre Márcia é um negócio sensacional, né? E é nessa fé que nós estamos pegando, né, para não só para minha mulher, mas essa doença hoje é difícil você encontrar uma família que não tem alguém padecendo do câncer, né? Então a gente pede a Deus que lance a sua mão poderosa, quando o médico falhar, que ele corra em nosso socorro. E para você que está aniversariando hoje, como eu faço todos os dias do ano aqui no meu programa, né, pedir a Deus que abençoe você, que lhe dê muita paz e que lhe dê principalmente muita saúde. Eu vou trazer da página 51 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, a oração do poder. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, Senhor de toda força e poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e de tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza e tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta teu espírito e tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer deste dia. Que eu sinta o maravilhoso poder da oração e com esse poder espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixes nem me abandones para que eu não caia em desespero e nem perca a fé em ti. Pai, não me deixes cair. Levanta meu espírito quando me encontrar abatido. Entrego-te neste dia a minha vida e a de minha família. Livra-me das moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu mestre, meu senhor, meu irmão e meu amigo, sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Amém. Esta é a oração do poder. E o único que tem poder é o nosso mestre, né? O nosso grande Deus, que nada, nem uma folha de uma árvore cai que não seja pela sua vontade. Uma das mais tocadas desse ano. Essa dupla emplacou muito sucesso, mas esse aqui foi um dos bem mais emblemáticos, né? João Neto e Frederico Lelele. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer. Vem cá, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero ouvir. Lelê, lelê, lelê, lelê, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, você. se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? João Neto e Frederico Lelele. Tem um compositor que a música dele, todos os anos, ela é uma das mais tocadas em todos os shows, em todos os programas. Esse ano, então, todo mundo gravou essa música. Eu estou falando do hino da música brasileira, Relembrando Goiá, Biai Goiá, Saudade de Minha Terra. Adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. E digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando por rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. E aos domingos passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. E doces lembranças naquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos de pra minha mãezinha, já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, na voz do seu próprio criador com o seu cunhado Biá, Saudade de Minha Terra. A frase irretocável do programa de hoje é do grande Ataúfo Alves. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quanta gente é feliz e não sabe. Quando descobre, já passou de hora de curtir a felicidade, né? No próximo bloco, mais três canções que tocaram o coração do povo do Brasil e fizeram muito sucesso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. As mais tocadas do programa Cleiton Aguiar do ano de 2014, Rick e Renner. Inacreditável o poder do amor. Amo ver a vida através do seu olhar.

ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira. Mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, mentira. E para fechar o programa de hoje, esses meninos já tem uns 3 anos que eles estão dando as cartas, né? É um sucesso atrás do outro, fizeram muitos sucessos nesse ano de 2014, mas eu vou pegar um assim bem popular mesmo, que deu uma estourada caprichada, os irmãos Vitor e Léo, Boteco de Esquina. Não posso dizer o nome do lugar, mas era um charmoso boteco de esquina. Dona Sônia fazia sanduíches e drinks. Fernandinho deixava a moçada nos trinks. Ele era o garçom, ei garçom. Lembro de uma mulata que era um pedaço, de uma loura tão quente que deixava rastro. Uma linda morena me deixou assim, com o marido do lado sorria pra mim. Eu era o cantor, oh morena. Aniversariante ganhava a birita, cachaça no canudo era maledita. Quem bebia esquecia da idade sem ver que o dia já estava para amanhecer. Os meus parabéns, felicidades. Fim de noite é sempre começo de dia. Todo boteco tem um sabor que vicia. Desligamos o som, eram 5 para 6. E o bebum perdeu o fio de cabelo outra vez. Ele era freguês, vamos atender. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. E com esse grande sucesso do Vitor e Léo, Boteco de Esquina, acabou-se o que era doce. Chega ao fim as mais tocadas do ano de 2014 do programa Cleiton Aguiar. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.